Opa, tudo bem? Eu deixei o céu, claro, do senhor botar. Esqueci. Opa! Já passou, mas esqueceu. Te dei, né?